a covardia outra vez. É dia de agonia sem você, noite fria, solidão, minha ira, sem dizer pra você, timidez. Esconde o meu desejo, só me fez chorar. Sorriso que não vejo com você, nem um beijo. E outra vez te desejo, sem dizer pra você, te amo. Com você, nem um beijo. Outra vez te desejo, sem dizer pra você, te amo. Nossa dança, o amor é meu segredo. Nos olhos, esperança, mas tenho medo. O meu coração bateu emoção. Já é tentação, uma forte paixão. Falta coragem pra dizer. De agonia sem você, noite fria, solidão, minha ira, sem dizer pra você, te amo. Com você, nem um beijo. Outra vez te desejo, sem dizer pra você, te amo. Sua nossa dança.